notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, alguns gaiatos por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito, que bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurava um morto pela invernada. Compraram vela, fizeram um caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite mais de 1000 pessoas desistiu da busca desaconsolada. Daqui um pouco ouvir um tropel, olhar o campo noite enluarada. Eu vinha vindo saboreando a marcha troteada. Olhei a perna na frente do povo, deixei as rédeas arrastar no capim. Lavado em suor o tordilho negro ficou pastando em roda de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, e eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor e monte de cilim. Andou no pingo mais de 30 minutos, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, mais uma história que chega no fim.